Tira a roupa, tira a roupa, sua louca. Vem pelada, beijando a minha boca. É pau a noite toda, dentro da tua buceta.